Antibióticos de rua. Nômade Magushi. Eric Johnson. No Raiz. Eu posso ter meus erros, mas vivo meu coração. Coisas que vêm da alma pra fazer valer esse chão. Máximo valor eu dou pra amizade de irmão. Cada um tem uma missão, basta ter olhos pra olhar. Pois a vida é infinita como o mar. Só passa a gente ir daqui a acreditar. Vamos viver o amor de Jah. É um céu infinito para andar, que eu acredito. Quantos irmãos perdidos na noitada, todo frito. Quanto outros tão cego achando que errar é bonito. A cena já não é mesma, o rap eu nem conheço. Todos fazendo tudo menos estando em compromisso. O preço é ser o mesmo do início ao fim. Um caminho sem peso é sem aprendizado a mim. A rua trouxe tudo até o que não estava afim. Tempestade, eterno aprendiz pensando assim. Tempestade, pronto pra aprender o que machucar. A vida é um ensino a quem nela andar. Tempestade passou pra quem se perdoar. A caminhada sem saber pra onde vai é mais valorizada pra quem nela perde a paz. Não nasci pra saber tudo, deixa que sou com meu pai. A tempestade passou, rico podre como ela vai. Minha mãe sempre falou, oh, os passos que tu já pisou, oh. Nada nesse mundo faz as marcas se apagar. A mente que é um lar, o coração é um lar. A se faça o convite pra dentro dele morar. Às vezes em tudo dá um terremoto, um teste do divino pra ver qual é o seu foco. O que é meu tá guardado e por ele que eu nada troco. O chamado é igual vento e com ele que eu me desloco. Uma mãe sentindo nada, com a criança no braço. Na madruga sinistra, com o psico fraco. Um pai com a mente aflita, cavando seu buraco. A criança é um anjo que Deus sempre cuidará. E que assim seja.